Meu otimismo está baseado na certeza de que esta civilização vai desmoronar. Meu pessimismo em tudo aquilo que ela faz para arrastar-nos em sua queda. Os alto-falantes denunciam que os descendentes de escravos continuam vivos, contrariando a política de extermínio, livrando a opressão. Genocídio dos primórdios da colonização aos dias atuais, rebeldia herdada dos nossos ancestrais. Tupac Amaru e da Morelos subiu Anastácia Zapata, Pancho Villa, Martim, a marcha dos indignados contra a exploração. Disseminadores da célula da revolução, rompedores da loja do compromisso, escravidão, opositores do pensamento de submissão. Terra livre, homens livres, José Artigas, emancipação popular, cor de mão fria, nossos polos clamam por justiça, igualdade como sentido, morreremos lutando por liberdade. Cantada na voz de divergência, sou todo alterado da tirada dos selos de Marx e Galeria, poetizada por meio da força latino-americana, por Carolina de Jesus, resgatada por sistema. Cada palavra escrita ao sistema eleitoral é o antídoto contra o veneno capital, que tropa modo de vida estúpida, servil e pleno extremo da América do Sul. Brasil, as injustiças ainda são um motivo pro topinho. Somos cheio, marinquela, sem medo de cair. O ponto indígena de guerra a uma opressão, faveladas, avessas, impondo seu valor. Do norte, do México ao sul, da Argentina, desistimos de lutar pela vida. Estamos nas trincheiras, favelas, periferia da resistência contra a opressão capitalista. Tratar-se do combate ofensivo insurgente contra o conflito resistente. Tirania, o extermínio, a matança, a carne se esquina. As guerras geram lucros exorbitantes da indústria de arma, petróleo e diamante. A pornografia é uma mazela, explicita o ciclo, se completa com crime, crack e cocaína. As religiões é um atraso psicológico, o inferno dos fiéis é o paraíso dos poderosos. Deístas no corpo é no som do céu, inferno com a exploração da fé, constrói seus impérios. A indústria evangélica impostando consumo, transformando seus fiéis em cegos, surdos e mudos, totalmente alienados. Serviças e submissas mais perversas, administradores do capitalismo. Aproveitamos da ignorância, estúpida condição, até comodo, oprimido perante a exploração. Deus, pra mim, só existe na mitologia, com a mente o homem contra suas próprias fantasias. Seu parceiro, sua agonia, seu martírio é induzido a aceitar o mundo destrutivo com lixo, tóxico, carga química, bombas nucleares, agrotóxico no alimento, poluição da água do ar, devastação voraz pro meio ambiente, banalização da violência não o deixa indiferente. Pior que a tortura, fica motivação mental, a barbárie do homem escravizado pelo capital. Só obedece e se instituo compulsivo, conduzido pela ditadura do consumismo. Anti-alienação, essa é a rima ativa. Indignação nos faz correr o ativista. Politização e consciência crítica, pra despertar as mentes adormecidas. Tratar-se do combate ofensivo insurgente contra o conflito resistente.